χωρίς να ρωτήσει πάει καθενά, είσαι μετάξει τρεις μήνες φέρει. Salvador, muito boa noite. Trip 5218, transfere. Trip 5218, assina identificação, autorizado chegada a MAN. Desça inicialmente para o 080. 080, Trip 5218. O Trip 5218 apenas confirma. Foi instruído pelo centro para chamar o controle? Afirmo, 11935 foi instruído pelo centro Recife. Informa que ainda não está no ideal de descida, informará quando estiver no ideal de descida 529. Sente. Dá para dar uma curta da 17? Termo curta, está livre, é Cunha em novembro, vai prosseguir, toca remetida. Final. Pouso final, confirmando? Afirmativo, pouso final. Tente, Eco em novembro, tem livre pouso no 7. O vento 120 graus com 09 nós. É o 050 agora, o passarito dos 224. Para os 50, seguinte. Interceptando o LS visual azul 470. Complete final, torre 118.6, bom pouso. 118.6, azul 470, bom aqui. Ocean Air 6210, reduza para 200 nós, desça para 2000, ajuste padrão. 200 nós, 2000, ajuste padrão, Ocean Air 6210. 4070, tá no ILS, tá visual. Frente 4070, reporte, marcador externo com trem checado, ajuste no 013. Reporte externo com ajuste no 013, 4070. Final, baixado travado no 7, pouso final, Eco Índia November. Livre pouso no 7, 120 graus com 10 nós, com 10 nós, Eco Índia November. Trip 5218, informa que está livrando o nível 180 para o nível 080. Desça até o 080 inicialmente, aguardando para prosseguir na descida. Trip 5218 na Prodiamã. 080 Prodiamã, 5218. Bebê Solos 3-1, autorizado backtrack, posso livrando no 7-1. Salvador, 3603, 507, puxa acionamento. Autorizado, final do ILS X-ray, reporta o localizador, 6212. Reportará o localizador, 6212. O nome da companhia está ali. Deixa eu travar agora, 470. De 0350, alterna Guarulhos para o Nordac. 31, o site está ainda no ponto de espera 18.6, ajuste 1013. Índia, ponto de espera 18.6, alterna 31, 9763. Obrigado, bom trabalho. Já. 5218, 4000, pai. 1013 no ajuste. 4000, 5218, poderia confirmar o ajuste? Padrão. Padrão, 5218, obrigado. Pedro Novembro, tenha uma boa noite. Localizador, Xané 6212. Qual que? Receptou o localizador, Xané 6212. É 212, complete com a torre, 118-612, bom pouso. Torres 86, boa. Voador, boa noite, Xané 6212. Boa noite, 6212, navio chama 03, continua a aproximação, aguardando pista livre. 6-3, aguardo pista livre, chama 6212. Número 70, Solô, livre na pista, chama Solô 21, decimal 9, Solô 33, tem boa noite. Negativo, 219, daqui a pouco. Reporte localizador. Uma 2000, chama ali localizador, já está. Livrou 4070 da rua. 4070, Alfa Juliette, portão 3. Boa noite. Obrigado. Boa noite ainda não. Tem uma volta ainda, até daqui a pouco. Localizador 35218. Oi, Salvador, muito boa noite. OTAN 3197, pronto, quanto espera? Boa noite, OTAN 3197, mantém a posição. Matendo. Canal 6212, cheque trem. Baixar travado. Autorizado pouso, pista no zero, vento 120 graus com 10 nós com 10 nós, o Xané 6212. Autorizado pouso, Xané 6212. A bordo 415, Galeão 3603. Após o azul, táxi via Índia no ponto de espera 18, ajuste 1013. Só confirmando POB, 124. 124, sente com louco. Obrigado. Paulo Salvador, muito boa noite. Vou no meio no 3, informação Tango. Ana 3, boa noite para Brasília, 360 autorizado, uniforme do 17, recorda da pistão no zero, primeira curva direita, saída gole, transição UFITO, controle 199 decimal 35, transponder 5467. Autorizado, Brasília 360 nível, conforme a roda do plano de voo, Perzulu no 7, decolagem da pista 10, curva direita, gole UFITO, 1935 é o controle. 5467 é o transponder para o voo 1613. Estamos no portão 01. Gente, o Nano 3 protegeu corretamente em para pushback acionar. Chamaremos, Gleton. Boa noite, o parceiro 2224. Boa noite, parceiro 2224. Reporte Simbra com trem checado. Ajuste no 013, aguardando a autorização de pouso. Positivo. Baixo travado já, chama de Simbra. Gente, aguarde a autorização de pouso. Gente. 6212, da Xané Solos 37, libera a direita, agilizando por gentileza, chama Solo 21, decimal 9, boa noite. Direita, Solo 219, Xané 6212. 97, o vento 120 graus com 10 nós, livre decolagem, pista no zero. Livre decolagem, 397. Salvador, boa noite, Oxiné 6212. Boa noite. Taxi Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, portão 10. Chame 6202. Já posso esperar 3303. T224, autorizado pouso, pista no zero, vento 120 graus, 120 graus, com 10 nós, com 10 nós. Positivo, 120 com 10, livre pouso na pista no zero. Confirmo, baixo trabalho. T7, decola os 38, controle 3935, bom voo, boa noite. 3935, tá 3197, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, tá 3197. 3197, boa noite, contato radar, só 380, saída da 380 da Elta 397. Salvador Web 5827, com informação Tango, portão 2. Pronto, quanto Galeão 3000? Pronto. Para o Galeão, 360, decola a pistão no zero, primeira curva à direita. Saída da EL, lei da Pazilha Bideve, segue na antena 2857, Porto Seguro, o piso Luna 6 após conforme plano. Controle 1-9-35, transponda 5475. Confirmador 5475, transponda. Afirmativo 5475. Copiado então, Galeão 360, decolada 1-0, curva direita na Dael Leda de Deve, depois a pneu número 857, seguro, pêndulo 1-6 e segue conforme. 1935 é o controle e 5475 transponde, o web 5827. 5827, corretinho para o feedback acionar. Acho madeira. T224, no solo 40, direito, 219, solo, boa noite. 219, boa noite. T603, ao alinhar, tem livre decolagem da pista no zero, vento 120 graus com 09 nós. Decolagem da 10, tá 360. 4-2-2-2-4. Controle Salvador, é o TAN 3858, boa noite, informação Tango. 3858, bom dia, sua identificação, letra 2000 pés, via Mari, ajuste padrão, reporte localizador. Controle Salvador, é o TAN 3858, arqueado, parte 4, obrigado, boa noite. Tá no localizer, trip 5218. Complete com a torre, 1-8-6, bom pouso, 5-2-8. 1-8-6, obrigado, até daqui a pouquinho. 603, decola os 42, chama o controle 119, decimal 35, bom voo, boa noite. 935, bom fim de semana. Boa noite. Solo, Xenia 6212. Está no localizador baixado, baixado ainda não, mas está visual com a pista. Este é Porto Quando, baixada instalada 35218, ajuste 1013, o vento 120 graus com 08 nós. Localizado, pouso 5219. Vai informar um pouquinho mais pra frente, 5219. Valendo, tá 3197. Autorizado, Leda, 3197. Leda, 3197. Baixado e travado, visual 5218. Agora sim, o 5218, tem pouso autorizado, pista no zero, 120 graus com 10 nós. Gente, autorizado, pouso 5218. Bruno, tá 3854 voadona? Autorizado, ITAP, 3858. Autorizado, ITAP. Salvador, boa noite, este ano é 6310, informação Tango. Confirme o 6310? Afirmativo, boa noite, informação Tango. Boa noite, este ano é 6310, sem identificação, desse é o 050, vigilância, chegada amarela. Chegada amarela 050, este ano é 6310. Tá. Rádio 107, Cruzeira. Decolando o CAB para Ondina, 510, está na velocidade de Tituaçu, com 4 a bordo, Rádio 107. Mantenha as condições visuais, reporte visual com local de Rádio 107. Livre das restrições de velocidade e altitude, o 6310, descendo até 3 mil pés, 1.003 o ajuste. Ok, liberado então de restrições de velocidade e altitude, 3 mil pés, aqui na 6310, obrigado. 46, direita, chama solo 121, decimal 9, boa noite. Direita, solo 121, decimal 9, triple 5218, obrigado, boa noite, gente. Pode voar ITAP, 6310? Autorizado ITAP, 6310. Oh, livrou na sua escuta. Alex, boa noite. Taxi Alfa aqui no Pat 3. Pat 3, 5218. Salvador, muito boa noite. É o EB 5723, livro 260 para 170. Informação falando pro demais. 5723, assina identificação, desce ao 050 de lance, chegada amarela. 050-5723. Vai estar, está presente, senhor? Mantenha preciso, 5723. Andina, Guardião 07. Frequência livre, Guardião 07. 7. Chame Recife, 125, décima 1, boa noite, bom voo. 351, boa noite, bom fim de semana. Exatamente. Salvador, Bono 885, informação uniforme, solicita 400 para Guarulhos. 885, aceito 360, aguardo 400. Aceito 360. Ok, só um minutinho para copiar o cliente dele. Se for. 786, táxi. Número 13 ainda, da ponta de espera 18.013. Confirme que aberto na minha alternativa. Está iniciando com 78. 3 horas e 50, alternamos com fim. Ok, 78. Afirmo, 078. Ok, 78, aborda, meu voo. Obrigado, bom trabalho, bom final de semana. 1885, pronto, cópia. Pronto, cópia. Guarulhos, 360, autorizado via uniforme risco 50. Recorda da pista 10, primeira curva direita. Saída da EL, leida pós-leida BDEV. Controle 199.35. Responda 5471. Pesado Guarulhos 360 pela Peruísque 50, decola da 1-0, curva direita, Tael, Leda, Bidev, 1-9-3-5, 5471, no gol, no 885. 1-8-8-5, correto, sem parar, pushback acionar. Já chamarei, obrigado. Salvador, gol 1-6, 1-3, está próximo do ponto de espera, pronto. Muito boa noite. Ei, boa noite, autorizado a decolar, pista no zero, vento 120 graus com 09 nós. A linha decola, pista no zero, 1-6, 1-3. LS X-Ray, reporte localizador. 3.000 autorizado e LS X-Ray, reportará no localizador. Salvador, tá 3662, transmitendo patrão de 200 para 1. Tá 3662, boa noite, assim a identificação desse ao 060. Vigilância, chegada maré. 060, canário, tá 3662. Plano 3, decola 52, chame controle 119, decimal 35, bom voo e boa noite. Plano 3, decola 35, obrigado, boa. Plano 3, cruza 2000, ascensão 360, na subida... Agora. Plano 63, boa noite, contato radar, só 360, saída agora. 360, agora. 63, fechou. Xané 6310. 200, cara. Segue tráfego da TAM, 7 milhas, 9 milhas à sua frente, 3.500 pés em descida com 245 de grau de speed, reduz a indicada até 1809, 6390. Cruzando 230, reduzindo 180, acho que não é 63, ou não é? Mantenha 3000, aguarde para prosseguir na descida. Mantenha. 3858, complete, chame a torre, 1-1-8-6-12, bom pouso. Clareza 1. Botar 3858 e LS X-Ray na sua escuta. Agora sim, Clareza 5, o reporte já está bastante travado, não? Bastante travado, tá? 3258. 3258, o ajuste 10 no 3, o vento 120 graus, 120 graus com 10 nós, com 10 nós, tem pouso autorizado, pistão no 0. Tem pouso autorizado, pistão no 0, tá? 3858. Chame torre 118.612, é bom pouso. Tá 3858. Cinco 5723 pro Aditona, desce a 2000 pés, ajuste 1013. Poderia confirmar, 5723, senhor? Dona 2000-1013 no ajuste. Dona 2000-1013, 5723 da web. Salvador, facilidade do TAN 3662 para o autorizado ITAP.